velha vida, se quem foi minha querida destruiu minha ilusão. A ingrata criatura não cumpriu a sua jura, departiu pra não voltar. Hoje triste, arrependida, maldizendo a própria vida, ela veio me encontrar. Expulsei-a de uma vez, pois o mal que ela me fez é um crime sem perdão. E naquela mesma hora, vendo ela ir embora, me doeu o coração. Eu chamei ela de volta, abrindo de novo a porta, deixei ela ficar. Pois lembrei de Madalena, que Jesus cheio de pena resolveu lhe perdoar. Eu chamei ela de volta, abrindo de novo a porta, deixei ela ficar. Pois lembrei de Madalena, que Jesus cheio de pena resolveu lhe perdoar.